sable, balançable. Zubi! Zubi zaba, baba nobi! Zubi zaba! Baba, baba nobi! Zubi zaba nobi! Zubi zaba nobi! Zubi zaba, zubi zaba nobi! Yeah. coisas boas nem dá para dizer. Bom é erguer tarde e ter prazer. Perder o ar, ser emigrado de bem-estar que termina. De semana que já começa. eu quero ser. No alvidar,

Vi Thank you. ruas de Lisboa. Vagueando meio à toa. Mais uma noite perdida na cidade adormecida. Amanhã está a chegar. Andei pelas ruas e com os rostos naufragados. A corrente dos dias. Duas cidades, quero voltar. Mas o velho cancilheiro deita a hora do regresso. Leva o frio, o cansaço e a vontade de mudar. Vontade de mudar. Andei pelas ruas e com rostos naufragados. A corrente dos dias. Andei pelas ruas e com rostos naufragados. A corrente dos dias. Paulinha, Paulinha, Paulinha, Paulinha. metro fúdio, Paulinhas. Paulinhas, Paulinhas, Paulinhas. Paulinha do Fugério, Paulinha do Sagés, sim. Paulinha e o Antônio. Canal 2.